Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos e teus discípulos não? Jesus respondeu-lhes, podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado todo o esposo. Então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Tampouco não se coloca vinho novo em odres velhos. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos. E assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, Jesus fala que não é hora de ficar triste. E é fácil de entender. Enquanto se vai num casamento, é hora de festa. E a presença de Jesus era motivo de festa. Não era hora de tristeza. Jesus estava lá, diante deles. A presença física de Jesus era alegria. Mas claro, vivemos o período, não que Jesus não está no meio de nós, mas fisicamente ele não está. Ele está em espírito e verdade. E nós ansiamos a volta de Jesus, por isso, agora sim, é época de esperarmos o Cristo que vem. Você sabe que o verdadeiro sentido do jejum não tem nada a ver com masoquismo ou dieta. Jejum é uma forma de proclamar o absoluto de Deus sobre a vitória dos instintos, das paixões. Significa abster-se de um prazer na terra em vista do festim, da festa, do banquete definitivo no céu. Senhor Jesus, faze-me compreender como é importante a prática do jejum, da oração e da caridade na antecipação do teu reino. Senhor, eu não quero pegar remendos e colocar na minha vida. Pelo contrário, faze em mim uma obra nova. Faze-me teu querer. Eu aceito, Senhor. Vem transformar. Se quiseres teu poder manifestar. Essa música é muito linda. Você já prestou atenção na letra? Que tudo em mim se mudará. Cegamente me confio ao teu socorro, pois somente em teu colo descanso. Eu te peço, faz, Senhor, tua obra em mim. Faz tua obra em mim. Para que eu viva mais conforme o teu amor. Presta atenção, essa parte eu adoro, escuta. Tem piedade deste servo imperfeito. Escuta mais. Deixa teu coração. E agora? Bater forte em meu peito. Vem, Senhor! Vem, Senhor! Transformar minha vida. Filho do homem! Filho do homem! Vem tocar minha história com o teu alento. Me acolhe em teus braços. E com tua luz. Orienta meus passos. Forte, não é? Eu acho. Vamos de novo. Vem, Senhor, transformar minha vida. Filho do homem, vem tocar minha história.